Cristo nos tem imenso amor, quando Ele está junto de nós, ó teu mal, escuta-lhe a voz. Tantos momentos nos céus caíram, fortes procelas no mar, e os seus discípulos clamavam para Jesus despertar. Não há temor, não há temor, Cristo nos tem imenso amor, quando Ele está junto de nós, ó teu mar, escuta-lhe a voz. No mar sem ondas Jesus dormia, na embarcação a vagar, e os seus discípulos bem perto iam talvez a cantar. Não há temor, não há temor, Cristo nos tem imenso amor, quando Ele está junto de nós, ó teu mar, escuta-lhe a voz. Jesus dormia, na embarcação a vagar,